Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Desde já, meu muito obrigado a todos pelo carinho, viu? É, avise para os amigos, para os vizinhos, Diego Valadares já chegou com o Mundo Sertanejo. Este programa que tem muita música, muita alegria, muito astral, claro, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. E olha que são milhões, milhões. Infelizmente, não tem como falarmos aí o nome de cada um. Mas todos se sentem abraçados por todos nós aqui do Mundo Sertanejo. Diego Valadares e toda a nossa equipe de produção aqui da nossa central, Rádio Estúdio Brasil, né? Central de produção. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, viu? Gustavo Lima canta Diz Pra Mim. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo. A gente se perdeu um tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você. Yeah.

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar e você pode sempre estar interagindo com Diego Valadares no Facebook, é muito fácil, é só pesquisar Diego Valadares, a gente vai estar sempre interagindo, você faça seus pedidos de alôs, manda os seus recadinhos e a gente vai estar sempre falando o seu nome aqui no programa Mundo Sertanejo. Também pelo WhatsApp, você pode adicionar Diego Valadares no WhatsApp, é o 61 9973 0555, e pedir os seus alôs, as suas músicas, viu? Muitos e muitos ouvintes do Brasil inteiro, sempre comigo no Facebook e no WhatsApp, pedindo músicas e pedindo alôs, e a gente manda com muito carinho. É o caso da minha querida Yolaine Bezerra, em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Ela ouve nosso programa aí com seu marido, toda sua família, os amigos, pela Rádio Cidade FM. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí da Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, Paula Artagma, todos vocês, o James Rodrigues, audiência fantástica em Fortaleza dos Nogueiras, toda a região, aí pela Rádio Cidade FM. Muito obrigado pelo carinho, viu? Paulo Terra canta, ela é devassa. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Ela devassa, tem sangue de barata, diz que me ama e depois me descarta, acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Dado na gata, meu Deus, como ela é falsa, ela se acha. Me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o cara, o amor da sua vida, só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Ela se acha,